Oi, querida! Como está? Seja bem-vinda! Essa apostila que vou compartilhar contém os salgados mais rentáveis do momento: assados, coxinhas, versões gourmet e massas essenciais. Perfeito para você aperfeiçoar seu negócio ou começar sua trajetória. Se já atua no ramo, isso vai impulsionar suas vendas. Se está começando, é tudo explicadinho passo a passo, super fácil. E o melhor, te envio todo o conteúdo antes do pagamento. Você verifica o material e depois faz o Pix simbólico de R$ 10,90. Posso te mandar agora? Me responde aqui, por gentileza.